decimal 8, a torre, em 1895, e o transponder é o 5123, Romeu Hotel Golf. Oi, Tomador, boa noite. Eu vou no 606, ponte 0, toma 0, pronto. Gente, chame a torre 1895 ao acionamento. O cotejamento está correto. O meu Hotel Golf. Correto. Decolado ao 02, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho. Tu ligou no 896, decolou na PUCA. Voo no 896, contato radar decolagem, suba para nível de voo 370, sai da PUCA. PUCA 370, voo 896. Boa noite, chamei até o Golf, prossiga. Pode chamar o táxi. 606, livre decolar dono 0, vento 070 graus com 4 nós. Autorizada a decolagem da 10, voo no 606. No 606, decolador 04, controle 1, décima 8, bom voo. 698 no 606, tenha um bom dia, bom trabalho, boa noite. Controle Salvador, boa noite, eu vou no 606, passando 2.400, perfil da PUC de Par. Vou no 606, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 390, sai da PUC. 390, perfil da PUC, vou no 606. Entro no 013, livre táxi, chama para o ingresso 917. No 896. Chave Centro Recife, frequência 125.45, alterna 133.25. 25.5.3325, obrigado, boa noite. Boa noite. Seu ingresso, táxi via pista, está repartilhando e pronto no 7, Romeu Hotel Golf. No 606, chame Centro Recife, frequência 125.45, alterna 133.25, ou no 606. Recife 125.45, alterna 133.25, no 606, boa noite. Boa noite. Do Golf, livre decolar dando 7, vento 080 graus com 3 nós. Hotel Golf, decolado 112, controle 1 na 18, bom voo. 98 graus, bom trabalho, boa noite. Controle Salvador, é o Papá Romeu, Romeu Hotel Golf, boa noite. Papá Romeu, Romeu Hotel Golf, contato, radar na decolagem, suba para nível de voo 400, sai da Dael. 400 na Dael, Romeu Hotel Golf. Romeu, Romeu até o Golfe, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.95.